Olá, ouvinte! O Na Escuta está chegando para levar até você informações que fazem parte do seu dia a dia. Eu sou Thalita Faria e quem apresenta essa edição comigo é meu companheiro Lucas Daniel. Olá, Lucas! Olá, Thalita! Olá, querido ouvinte! Essas e outras edições do nosso Rádio Jornal você sempre pode ouvir no site da nossa web rádio. O endereço é www.radioinufo.online. Lá, você também pode ajudar a gente a fazer o Na Escuta, mandando seu comentário e sugestão. Vamos descobrir o que a gente preparou para você. Na Escuta, informação que toca. Hoje você vai entender o que é uma empresa júnior e como ela atua dentro da universidade. Na série de reportagens especiais, Formei e Agora, o repórter Lucas Daniel explica um pouco do cenário brasileiro para os recém-formados. É isso mesmo, ele vai falar dos desafios e de como o universitário pode se preparar mesmo antes de se formar. Além disso, o Na Escuta explica o que tem levado os jovens a se aventurarem no próprio negócio. E como a robótica se faz presente no nosso dia a dia. É sobre esse assunto que nossa equipe conversou com o professor Josué Silva, coordenador do curso de Engenharia de Controle e Automação da Universidade Federal de Uberlândia. Nesta edição, você ainda confere informações sobre índices de leitura no Brasil. E o escritor Ziraldo fala um pouco sobre o assunto. No quadro Solta o Verbo, Elaine Carmona comenta o novo álbum Exu, do Baco Exu do Blues. Prepare-se aí, aumente o som e junte-se a gente na escuta. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. Você, universitário, quer ter contato com o mercado de trabalho antes de estagiar? Se liga que nas universidades tem as empresas juniores, que auxiliam no processo de formação profissional. Mas como funciona uma empresa júnior e quais projetos são desenvolvidos por meio dela? A repórter Mariana Marques traz mais detalhes na matéria que você confere agora. O ingresso no mercado de trabalho após a formatura é uma das grandes preocupações dos recém-formados. Mas você sabia que existe a possibilidade de ter esse contato antes mesmo do momento de estar formado ou do estágio? É o que acontece com quem ingressa nas empresas juniores, também chamadas de EJs. Sem fins lucrativos, essas instituições geridas pelos alunos se propõem a prestar serviços de consultoria nas áreas de conhecimento em que estão focadas. Trabalhando com clientes reais e preços abaixo do mercado, essas empresas proporcionam ao estudante o conhecimento prático, preparam para o mercado de trabalho, além de incentivarem a inovação e o empreendedorismo. De acordo com informações da Brasil Júnior, instância que representa empresas juniores brasileiras, no final de 2016, 444 empresas juniores desenvolveram em torno de 4.900 projetos, o que rendeu um faturamento de 11 milhões de reais. A estimativa é que até o final deste ano, o Brasil passe a contar com 650 empresas, espalhadas por mais de 140 universidades. O professor de Empreendedorismo em Comunicação na Universidade Federal de Uberlândia, Marcelo Marques, explica que, além da experiência e das horas complementares no currículo, participar deste movimento demonstra que o aluno esteve preocupado em construir um diferencial para ingressar no mercado. Então, as empresas júniores, e isso a gente está falando de uma forma geral, elas contribuem com a formação do aluno da universidade, pelo menos em três perspectivas. A primeira delas é o networking, né? Afinal de contas, a empresa júnior ela vai permitir um contato direto com o mercado de trabalho, com clientes em potencial, e isso é algo que é absolutamente relevante para a formação profissional desse aluno que faz parte da empresa júnior. E segundo, é a experiência que esse aluno que faz parte de uma empresa júnior vai adquirir, por exemplo, desenvolvendo projetos, testando, experimentando e, assim, construindo também uma perspectiva profissional. E terceiro, são os insights que a empresa Júnior vai permitir para que esse aluno possa, de repente, preparar um bom projeto, deixá-lo, por exemplo, engavetado num determinado momento e, quando ele já estiver no mercado, ele apresente esse projeto, ele toque esse projeto adiante. Atualmente, a Universidade Federal de Uberlândia conta com 20 empresas afiliadas ao Núcleo de Empresas Juniores da UF. Esse núcleo tem como princípio alinhar todas as empresas, como destaca Guilherme Gomes, presidente do órgão na UF. O Núcleo de Empresas Juniores da UF, né, JUFO, tem a função de alinhar, catalisar e representar as empresas juniores da UF. Sendo assim, sua importância fica clara ao reunir as empresas em encontros com o intuito de oferecer conteúdo, favorecer a troca de experiências, benchmark e também gerando networking. Além disso, nós contamos com um programa de suporte a fim de desenvolver cada vez mais as empresas e seus respectivos empresários. Já a nossa representação é tanto interna quanto externa à faculdade, já que buscamos apoio e suporte da reitoria e dos institutos, além de parcerias externas à UF, que sejam benéficas às nossas empresas. Se você tem interesse em levar o Movimento Júnior para dentro da sua universidade, entre em contato com o portal da Brasil Júnior por meio do site www.brasiljunior.org.br. Na escuta, Mariana Marques. O legal é que as empresas juniores ajudam muito os universitários na hora de ingressar aí no mercado de trabalho depois de se formar. E ainda falando sobre o mercado de trabalho, é que a gente dá início à série de reportagens Formei e Agora. Eu preparei uma reportagem que mostra a importância do planejamento durante e após a graduação. Para muitos, o fim da carreira acadêmica é um misto de alegria e de medo, momento importante de encerramento de um ciclo de formação, mas também de dúvidas quanto ao ingresso no mercado de trabalho. Essa transição vem trazendo receios a muitos universitários. No Brasil, aproximadamente 200 mil jovens ingressam em uma graduação. Esses mesmos jovens buscam construir uma carreira pós-formatura. Quando encontram alguma dificuldade, tendem a criar bloqueios para seguir em frente. Segundo dados divulgados pelo IBGE em janeiro de 2017, dos 12,9 milhões de desempregados, 18 são recém-formados, número que tem crescido a cada ano. A falta de oportunidade de trabalho cria um sentimento de fracasso nos jovens, que se sentem incapazes e inferiores. Além disso, o auxílio para jovens nessa situação ainda é pouco. Preparar-se para o mercado profissional é um desafio, pois o mercado é algo bastante dinâmico. Segundo o doutor em educação Aloysio Alves, é preciso que o jovem se prepare durante a graduação para não se perder no mercado de trabalho. Durante a graduação e mesmo após a graduação, o profissional, né, o estudante, ele pode se preparar exatamente percebendo quais são as tendências do mercado para o segmento em que ele vai atuar, procurando uma boa literatura, procurando participar de workshops, procurando manter uma atualização, participar de eventos que possam agregar algo ao conhecimento que ele já obteve durante seus estudos. O jovem profissional precisa buscar se atualizar sobre as constantes mudanças no mercado. O planejamento é decisivo em qualquer atividade ou área escolhida. Obviamente que durante a graduação, o jovem pode se planejar exatamente buscando algum processo de orientação, de coaching, que possa perceber, através desse preparo, desse apoio, o jovem possa perceber quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos a melhorar. Isso fará com que o jovem, então, ele mantenha mais foco. O Instituto de Coach e Orientação Profissional, localizado em Curitiba, desenvolve atividades voltadas para a intervenção nos processos de escolha, mudança e desenvolvimento, seja na vida profissional ou pessoal do sujeito. Segundo a psicóloga, coach, integrante do órgão, Bárbara Prado, existem métodos capazes de diminuir a insegurança no período de pós-formatura. É sempre importante buscar esse planejamento, se preparar, refletir sobre os próximos passos pós-faculdade, né? Então, tá sempre conectado com as oportunidades que surgem, né? Com as pessoas que podem abre portas. Essa reflexão é fundamental ao longo de toda a vida, né? A carreira profissional, mas nesse momento pós-faculdade é fundamental para delimitar, né, alguns contornos que são importantes nesse momento da carreira do profissional. Esse é um cenário vivido por alunos e ex-alunos de cursos das mais diversas áreas. Recém-formado em Sistemas da Informação, Laércio Thiago Leal explica que a mudança de rotina e incertezas perante o mercado foi algo superado aos poucos. Antes de se formar, trabalhava e estudava, e agora precisa entregar mensalmente resultados para a empresa. Eu sempre trabalhei e estudei ao mesmo tempo. Nunca tive só uma fração de estudo ou de trabalho. Dessa forma, eu sempre tive experiência quando finalizei minha graduação. Quando terminei minha graduação, já estava com 3 anos de experiência na minha área. Eu percebo uma enorme vantagem hoje quem faz ou fez esse curso, pelo fato de haver muitas vagas, oportunidades nacionais e internacionais. Claro que não é fácil conseguir isso, mas quem quer realmente e está disposto a buscar vai conseguir isso muito mais fácil, na minha visão, que se fosse em outra profissão. Planejar a vida profissional é algo que precisa ser pensado e moldado desde o início da vida acadêmica. Analisar possibilidades e refletir qual o melhor caminho a ser seguido. Cada área possui suas próprias características e dificuldades a serem superadas. E é para entender melhor esse universo que nas próximas reportagens da nossa série especial, você vai entender um pouco da situação vivida em profissões das diversas áreas do conhecimento, na Escuta Lucas Daniel. Obrigada, Lucas, pelas informações. Realmente é necessário muito planejamento para sair da faculdade e conseguir um espaço no mercado de trabalho. Agora vamos falar de uma alternativa que tem se tornado comum entre os jovens, o empreendedorismo. Hoje é muito comum, Thalita, as pessoas investirem no próprio negócio, mas é preciso ter planejamento para que a empresa dê certo e prospere. É o que mostra o repórter Vinícius Passos. Já pensou em ser seu próprio chefe? Trabalhar em algo que te dá prazer e o poder de tomar as decisões por conta própria? Esse tem sido o desejo de boa parte dos brasileiros. É o que aponta a pesquisa divulgada este ano pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a FIRJAN, sobre jovens empresários e empreendedores. O relatório aponta que 2 a cada 3 jovens têm o sonho de se tornar um empreendedor nos próximos anos. A realização de um sonho, altos ganhos financeiros e a ausência de um chefe estão entre os principais motivos que levam os jovens a sonhar com a empresa própria. Para o doutor em administração e especialista em gestão, Elcio Eduardo Santana, o jovem tem menos medo de arriscar. Normalmente, ele é mais propenso a assumir riscos, né? Ele tem menos responsabilidades girando ao redor dele, né? Então, por exemplo, ele normalmente não tem família, não tem filhos, né? E ele tem essa volúpia maior natural do jovem também, né? Então, eu acho que esse anseio de empreender, né, é muito mais natural em uma pessoa mais jovem do que em um sujeito um pouco mais velho, né? Marcos Silva é um destes jovens que apostou tudo. Ele explica que aos 18 anos, largou seu emprego para montar o próprio estúdio de tatuagem. Eu vim para Uberlândia, né, em busca de uma vida melhor. E comprei meus equipamentos de tatuagem. Comecei a tatuar minha mãe, tatuava meus amigos, Anês de Cobalha. E eu vi que o trem estava ficando bom, que eles estavam gostando. Falou que as tatuagens estavam ficando um nível melhor. E tipo assim, aí eu decidi montar meu estúdio, entendeu? Fui, comprei meus trem, trabalhei, juntei um dinheiro, arrisquei tudo, saí do serviço e abri o meu estúdio, entendeu? O desafio de empreender, apesar de convidativo, requer alguns cuidados. Muitas vezes o jovem cai em armadilhas por falta de experiência. O professor Marcelo Marques, que dá aulas de empreendedorismo na Universidade Federal de Uberlândia, cita alguns pontos a serem pensados antes de iniciar seu próprio negócio. Quando você está abrindo uma empresa, eu acho que tem várias coisas que são relevantes para serem discutidas. A primeira delas é saber se você realmente tem um perfil empreendedor. Se você tem competências gerenciais, se você sabe definir cenários, se você consegue estabelecer estratégias e se você, enfim, entende de gestão, como que estão as suas redes de relacionamentos, tudo é muito importante. Tendo pensado em todos os pontos, chega a hora de abrir o próprio negócio. E para quem ainda está inseguro, o Dr. Helcio traz algumas dicas importantes. Eu acho que é essencial você trabalhar sempre sob a ótica do consumidor. Você acessar a sua ideia de negócio a partir daquilo que o consumidor tende a necessitar, né? Talvez uma necessidade que o consumidor nem consiga declarar, mas que você verifique que esteja latente, que depois você pode ir desenvolvendo paralelamente ao consumidor, né? Eu acho que esse é um caminho que me parece ser mais seguro, né? Para que as pessoas tenham uma menor taxa de mortalidade aí nos seus negócios. Tendo estas dicas em mente, chega a hora de as pôr em prática. O que não falta são exemplos de jovens empreendedores de sucesso. O que você está esperando para se tornar um deles? Vinícius Passos para o Na Escuta. Quem nunca se impressionou com o uso dos robôs enquanto assistia algum filme ou série? A nossa repórter Juliana Isabel preparou uma entrevista com um especialista da robótica, área que gera curiosidade em muita gente. Confira. Unindo eletrônica, mecânica e computação, a robótica se desenvolve cada vez mais no Brasil e no mundo. E para esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto, hoje eu converso com o professor Josué Silva de Moraes, coordenador do curso de Engenharia de Controle e Automação da Universidade Federal de Uberlândia. Olá, seja bem-vindo. Olá, obrigado. Professor, os filmes e séries de ficção científica sempre nos mostram um futuro em que nosso cotidiano será rodeado por robôs exercendo as mais variadas atividades, das mais simples às complexas. Esse é um cenário distante ou parte disso já é realidade? Na verdade, é um cenário um pouco complexo, porque a robótica ela ainda não alcançou o que nós chamamos de inteligência. Ou seja, o robô ainda não é capaz de criar. Então, tudo aquilo que é relacionado à criação, sempre haverá necessidade e nunca será possível, pelo menos na conjuntura atual, a substituição de uma máquina para fazer isso. A exemplo, nós temos aí trabalhos, profissões como arquitetura, que você precisa dessa criação. Então, o robô ele vai substituir, sim, aqueles trabalhos mais relacionados a tarefas repetitivas. Ainda nesse tema dos robôs cumprirem atividades semelhantes às nossas, existe a especulação de que vai chegar o dia em que os robôs vão dominar grande parte das vagas de trabalho. Essa ideia é um mito? Sim, porque, como vislumbramos aí, as tarefas que os robôs irão executar são tarefas que nós mesmos humanos já não gostaríamos mais de estar fazendo. Como, por exemplo, tarefas de casa, e são tarefas mais repetitivas e que não dependem muito do nosso processo de criação. Então, o robô substituir essas vagas de trabalho será possível, mas as vagas relacionadas a um aperfeiçoamento maior, né, do profissional, esse tipo de vaga já não será substituída. E aquele que se especializar, que procurar se investir mais nesse tipo de profissão, ele com certeza terá espaço para ele. Em 2015, a Federação Internacional de Robótica mostrou que a participação de robôs no setor industrial brasileiro ainda é pequena. Os dados apontaram que haviam 9 dispositivos instalados para cada 10 mil trabalhadores. Como funciona essa questão de investimento na área da robótica aqui no Brasil, professor? Existem dois caminhos aí que explicam bem isso. Um, a falta de investimento por parte até mesmo da questão política do nosso país. Nós fomos analisar aí, o nosso país ele tem um investimento vergonhoso na área de eletrônica, de microchips, né? Que se nós formos observar, a maioria dos equipamentos que geram aí um lucro substancial são equipamentos eletroeletrônicos e nosso país não tem investimento nesse sentido. Mas por outro lado também, eu gosto até de destacar uma conversa que tive com um ex-gerente da Cargill, em que ele coloca muito bem a dificuldade que ele mesmo tem de fazer um parque industrial, de construir uma nova sede para a empresa aqui no Brasil com tecnologia de ponta. Porque nesse contexto acaba que ele não tem mão de obra especializada. Se nós formos observar, nos Estados Unidos, a área de controle e automação, por exemplo, ela já tem 60 anos, né? E nós agora que vamos formar nossa primeira turma. Então, há uma discrepância muito grande nesse sentido, e montar um parque industrial que tem uma infraestrutura dessa, mas não tem mão de obra capacitada para dar manutenção, para poder deixar ele operacional, realmente é um problema muito grave e que as empresas não investem. Porém, tem outras que já entendem isso uma necessidade. Podemos citar aqui em Uberlândia a Souza Cruz, que já há muito tempo tem algo nesse sentido, mas ela acaba trazendo profissionais de outros países para poder realizar as tarefas que eles necessitam. Muito obrigada pela participação, professor Josué. E quem se interessou pelo tema pode conferir a primeira competição de sumô entre robôs aqui na cidade de Uberlândia. O LASEC, Laboratório de Automação, Sistemas Eletrônicos e Controle da UFO, irá promover nos dias 26 e 27 de outubro o Sumo Cup. Para mais informações sobre o evento, é só acessar o perfil do LASEC UFO no Facebook. Até a próxima entrevista, pessoal. Na escuta, Juliana Isabel. Você está ouvindo? Na escuta. A informação que toca. Agora a gente sai do universo da robótica e entra no universo da literatura. Thalita, fiquei sabendo que você esteve presente no Encontro Literário do Cerrado, o Elicer, e conversou com nomes importantes da literatura. Sim, eu estive lá e mergulhei nesse universo. Tive a oportunidade de conhecer o Ziraldo e levantei alguns dados sobre os índices de literatura no Brasil. Confira a reportagem. A quarta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, publicada em 2016 pelo Instituto ProLivro, revelou que 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro. Esses números indicam a importância de iniciativas de estímulo à leitura, como o Encontro Literário do Cerrado, o Elicer. Uma das presenças ilustres no evento de 2017, o escritor e cartunista Ziraldo, considera que ler é mais importante do que estudar. Se você não estudar, você está perdido. Você não pode ser médico, você não pode ser engenheiro, você não pode ser nada, a não ser empregado dos outros. Não tem nada mais importante que a palavra escrita. Nada é mais importante. Porque a palavra é que nos diferenciou dos outros seres vivos. Foi só por causa de dominar a palavra que o homem conseguiu estabelecer a comunicação. Em tempos de internet, os livros disputam a atenção de estudantes com uma infinidade de entretenimentos disponíveis na rede. Segundo o escritor e cartunista Ziraldo, esse é mais um motivo para que os jovens entendam a importância da leitura no processo de distinguir entre informações benéficas e maléficas que circulam na rede mundial de computadores. Porque você, para poder se utilizar bem na internet, você tem que ter curiosidade, vontade de saber as coisas, entendeu? E essa parte da humanidade é muito pequena. Tudo que o ser humano sabe, tudo que o ser humano conhece e sabe, está arquivado na internet, tudo. Até a teoria do Einstein, a teoria da relatividade, está lá desenvolvida todinha. Você pode fazer um curso sobre a teoria da relatividade do Einstein, está lá inteirinho. É só você saber procurar, aí você tem que saber ler, dominar a leitura, você vai lá, está lá. Não tem nenhuma pergunta que você faça que a internet não responda. Aos 39 anos, com 40 livros publicados e um prêmio Jabuti pela obra A Caixa Preta, o escritor Tiago de Melo Andrade também participou da edição do Elicer de 2017. Para ele, a literatura e a educação andam mesmo de mãos dadas. Depois de cursar arquitetura e história, mas formar-se de fato em direito, ele conta que foi o ambiente acadêmico da faculdade que despertou nele o interesse pela escrita. Na faculdade, a gente tem muito um trabalho de produção mesmo, né? De artigos, de textos científicos, na verdade, né? Então é que eu despertei para essa ideia de publicar, né? De ter um texto publicado, tudo. Então essa ideia surgiu na universidade. Na verdade, em grande parte, devido ao incentivo dos meus professores da universidade. Em relação à internet, o escritor Tiago de Melo Andrade entende a rede como uma ferramenta de divulgação de novos escritores e da literatura de maneira geral. Eu acho que a internet tem um papel importante na disseminação, né, dos autores, dos novos autores, de você ter acesso aos livros. Eu acho que a internet ajuda a disseminar a literatura de uma forma geral, né? Então ela contribui de uma forma positiva. O panorama da leitura em 2016 apresentou ligeira melhora em relação ao ano anterior. Se em 2015 apenas 50% da população afirmou ter o hábito de ler, em 2016 esse número aumentou 6 pontos percentuais, representando 56% da população. O ideal seria que esses resultados continuassem a crescer. Thalita Faria, para a Rádio UIM. Que interessante! É importante eventos como esse para estimular a leitura. Agora, chegou o momento do nosso quadro de crítica de mídia. Elaine Carmona preparou uma resenha do novo álbum Exu, do rapper Diogo Moncorvo. Aumente o volume do seu rádio e acompanhe com a gente a opinião dela sobre esse álbum que está dando o que falar. Solta o verbo. Solta o verbo. O rapper baiano Diogo Moncorvo lançou no início de setembro deste ano o seu disco de estreia, chamado Exu. O álbum possui 10 faixas, aproximadamente 35 minutos, e carrega fortes influências das religiões de matriz africana. Conhecido como Barco Exu do Blues, o cantor se destacou na cena do rap nacional após o lançamento do single Suicídio, no ano passado. A faixa é quase um grito de denúncia sobre a centralização do rap brasileiro no eixo Rio-São Paulo. Suicídio reivindica o lugar de fala do Nordeste dentro do mercado do rap nacional. Como é que você nunca ouviu falar nos bruxos lendários do norte, dos números raros da sorte? Não convém ao Mabu, nunca ouviu falhar. Como é que você nunca ouviu falar nas cocadas de sal, na missão do sal do Nordeste? Desgraça, engrossa o caldo, primórdio com passa, já deu o lau. Sem amor pelos jeppes do Rio, nem paixão por vocês de São Paulo. Vou matar todos a sangue frio e eu tenho um caixão pra caralho. Por Suicídio carregar tantos trechos polêmicos e por citar diversos nomes de MCs do Sudeste, Barco Exu do Blues atraiu os dois extremos. Foi elogiado pela letra contestadora, mas por ter nominado tanta gente, criou diversas inimizades. Além disso, o rapper foi acusado de transfobia por alguns trechos da canção. Entumira, faixa do seu novo disco, deixa explícito o lado frágil de Diogo, que acabou tendo depressão após a repercussão de Suicídio. O Deus que habita em mim, eu tô libertando. O flash está me cegando, o ogro está me matando. Minha raiva está me matando. Sua expectativa em mim está me matando. Homem não chora, foda-se, eu tô chorando. O nome do disco vem do orixá Exu, que nas religiões de matriz africana representa os caminhos e a comunicação. Exu é também o que há de mais próximo entre o divino e o profano, e é injustiçado quando o senso comum o associa com o diabo. O orixá Exu e o rapper Barco Exu do Blues se fundem ao decorrer da obra, que mostra a face profana do Deus e por vezes eleva o artista a uma figura de força maior. Sinto que os deuses têm medo de mim, metade homem, metade Deus, os dois sentem medo de mim. Sinto que o mundo tem medo de mim, metade homem, metade Deus, os dois sentem medo de mim. O disco carrega uma escrita pesada e um grande número de referências. Exu é saudado com os cantos em Yorubá, as experiências pessoais de Diogo, dentro de um cenário de caos urbano e desigualdade social, são escancaradas. As raízes nordestinas e africanas são exaltadas nas melodias, com a mixagem de músicos como Novos Baianos e Fagner. Já suas letras carregam referências da escrita de Jorge Amado, Arthur Rimbaud e Charles Bukowski. A humanidade é exposta da forma mais crua quando temas como autoestima, luxúria, individualidade e prazer são colocados na obra. E os prédios subindo, a mata acabando. Aproveitei e arrei o céu, aproveitei e arrei o céu. E minha raça sumindo, vocês nos matando. Aproveitei e levei todos pro céu, aproveitei e levei todos pro céu. Exu se destacou no cenário do rap nacional e a profundidade das suas letras pode ter trazido a redenção de Diogo, após os conteúdos duvidosos de Suicídio. Exu abriu os caminhos do rapper da melhor forma possível. O disco está disponível em todas as plataformas digitais e se eu fosse você, correria pra ouvir. Na escuta, Elaine Carmona. A Elaine fechou bem nosso programa. O rap é um estilo que encanta muito pelas críticas sociais. E o cantor apostou nas influências religiosas africanas. Adorei. É sempre bom conhecer novos estilos e artistas. Obrigado pela resenha, Elaine Carmona. E o Rádio Jornal na Escuta está chegando ao fim. Falamos sobre as empresas juniores, sobre os desafios que os jovens encontram ao se formarem e contamos a história de quem resolveu se lançar no mercado de trabalho com o próprio negócio. Mergulhamos no mundo da robótica no Brasil, ouvimos grandes nomes da literatura brasileira e finalizamos com uma resenha musical no quadro Soltando o Verbo. O Na Escuta de hoje foi feito por Camila Freitas, nossa editora-chefe, pelos repórteres Lucas Daniel, Mariana Marques, Vinícius Passos e Thalita Faria, produtoras de quadro e entrevista Elaine Carmona e Juliana Isabel. Os trabalhos técnicos são de Marcelo Melazo e a orientação é do professor Vinícius Dorni. A gente agradece a sua companhia, foi muito bom estar com você. Até a nossa próxima edição. Na Escuta é um radiojornal laboratório produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorni.